Josefa, minha irmã, querida Fina, sou eu, o José Manuel, seu irmão. Estou aqui com a sua mãe, Maria de los Dolores. Você me desculpe, eu não queria deixá-la cansada. Foi de maneira involuntária que transmiti a você o cansaço que eu sentia, mas que felizmente não sinto mais. Aproximei-me de você, que se encontrava em oração, e pude experimentar certo alívio em meu espírito. Ouvi as suas palavras, e então, percebendo que lhe causava desgaste, afastei-me um pouco. No entanto, quando naquela tarde e noite estava deixando a sua casa, pude me avistar com a sua mãe, que me socorreu. Eu ainda não estava compreendendo a minha situação. Desconfiava que havia sim morrido, porém não queria aceitar a realidade dos fatos. Quem não se prepara para morrer, nunca se prepara o suficiente para continuar vivendo além da morte do corpo. Transmita, Fina, o meu carinho de pai aos filhos amados, ao Bruno, ao Marco, ao Igor e ao Eric, o meu carinho ao Antônio, nosso irmão e a nossa diva. Reconheço hoje que cometi muitos erros. Errei, sim, de maneira inconsequente e me arrependo amargamente. Como é fácil, meu Deus, cair na vulgaridade em que tantos e tantos caem na terra. Eu que queria ter feito uma jornada diferente, terminei por realizar uma caminhada comum quanto tantas outras. Eu que queria ser diferente, terminei por ser igual. Mas, ao nivelar os meus sentimentos aos sentimentos menos elevados, preciso encerrar, Fina. Estou procurando me empenhar no campo da alta superação, coisa com a qual, infelizmente, eu nunca me preocupei. Continue orando por mim, para que eu não fracasse em meus novos propósitos de vida. Com todo o meu coração e saudade, sempre o irmão agradecido, José Manuel. José Manuel Ayala Penalver.